Brasileiros, o ano 122 da independência nos encontra empenhados numa luta decisiva para os destinos da pátria. As solenidades promovidas para celebrar esse magno acontecimento não podem, por isso, limitar-se a simples expansões de regozijo cívico. Somos obrigados a lembrar as glórias do nosso passado, as graves responsabilidades dos dias presentes, os deveres cabem na defesa da dignidade nacional. Ocorreu há pouco o primeiro aniversário da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e já podemos avaliar quanto isso nos custa como sacrifício de vida e de bens. Felizmente, o povo brasileiro, bravo, altivo, cioso da sua honra, tem correspondido de modo edificante ao apelo das armas. A juventude, idealista e corajosa, sabe qual é o seu dever e acorre pressurosa ao chamado da pátria. Em toda parte, nos quartéis e nas fábricas, nas cidades e nos campos, o trabalho e a preparação bélica oferecem ao mesmo ritmo acelerado. As forças de terra, do mar e do ar apressam-se rapidamente para a luta e já tem retirado com denor de vigor os golpes traiçoeiros do inimigo. O ânimo combativo. O ânimo combativo da gente moça do Brasil é de excelente tempo. Vibra nas manifestações de exaltação patriótica e se retrata na massa excepcional do voluntariado. As únicas dificuldades encontradas na mobilização pessoal consistem no selecionamento dos mais aptos e dos menos necessários à vida econômica do país. Podemos desassombradamente afirmar que os nossos problemas bélicos não são problemas de homens. Estes sobram prontos a combater. Precisamos apenas do equipamento indispensável à guerra moderna. Mas também a esse respeito material, vamos fazendo face o auxílio eficiente dos nossos leais e valorosos aliados da grande nação industrial americana. A tal ponto a medida foi desagradável dos governos em causa, além de formularem protestos diplomáticos, mudaram de judiciário e instalar em represália o golpe de 11 de maio com o propósito deliberado de exterminar o chefe do governo e seus auxiliares. O malogro dessa tentativa de brutal trucidamento forneceu-nos o ensejo de mostrar à nação o perigo que ameaçava e levou-nos a enfrentar energicamente, nas suas atividades subterrâneas, a ação do quinta colonismo e da sabotagem com a segregação dos elementos ligados aos agentes mercenários da traição. Quando resolvemos declarar a guerra às nações que, por atos de verdadeira pirataria, afrontaram a soberania nacional e imolaram numerosas das vidas de brasileiros, já estava quebrada a espinha dorsal das organizações de espionagem, restando apenas extinguir os focos alimentados à sombra de imunidades decorrentes das práticas internacionais. coração, tudo se articula e caminha dentro das diretrizes da completa mobilização para a guerra. Os nossos soldados tiverem de participar de operações fora do continente, não lhes faltarão condições morais e materiais para combater com eficiência e heroísmo. Em plena luta, ao lado dos nossos aliados, correndo os mesmos riscos, a serviço dos mesmos princípios claramente definidos na Carta do Atlântico, só essa luta nos deve preocupar, tendo desperdício de tempo e de energias, formular prognósticos sobre as formas e processos da reorganização do mundo. Ninguém pode, a esta altura dos acontecimentos, prever com segurança os rumos que tomarão os povos atualmente afoitados pelo terrível flagelo da guerra. Isso é a colaboração. O progresso contemporâneo afasta as simples possibilidades de se dividir sem os outros ou contra os outros. Nossa tarde, o que precisamos é divertir-nos, construir pacificamente a nossa prosperidade, resguardar a nossa soberania e respeitar as demais nações, mantendo a nossa tradicional política de cooperação e de acolhimento fraternal aos homens de boa vontade, dispostos a servir o Brasil e acatar a sua lei. Nas faixas do território até agora escassamente povoado, no centro, no oeste e no norte, preparamos grandes grupos de novas gerações, capazes de absorver milhões de trabalhadores, principalmente agrícolas, artesãos e técnicos, que procurem a paz no labor honesto e progresso na ordem. Brasileiros, o Brasil é um povo de civilização cristã, cujos fundamentos assentam nas virtudes certas da tolerância, do respeito e da magnanimidade. Livre de preconceito, apreciando os homens em função do seu valor social, não alimenta ódio, não cultiva ressentimentos nem prevenções. A nossa conduta internacional constitui um apelo constante ao uso de meios vazores, de fórmulas de aceitação unânime, sem pretensões a incentivos na vida dos outros povos. O que deles queremos é o que amplamente lhes oferecemos: cooperação franca, relações amistosas, maior intercâmbio material e cultural em proveito comum.